O visor de quartzo reflete apenas um oceano de crateras mortas e o vazio absoluto do espaço. O que acontece com a mente humana quando o planeta Terra desaparece completamente da janela de uma nave? Nos próximos minutos, vamos entrar nos 45 minutos de silêncio de rádio mais profundos da história e revelar o que a primeira tripulação encontrou ao mergulhar na sombra lunar. A cápsula Apollo flutua em uma trajetória matemática precisa, cruzando a linha invisível que separa a luz da escuridão. Atrás dos astronautas, a esfera azul e branca que abriga toda a história da humanidade vai encolhendo, engolida pelo horizonte curvo de uma rocha estéril. Não há motores queimando neste momento, apenas a inércia fria e silenciosa puxando três homens para o abismo. O lado oculto da Lua não é apenas um lugar geográfico, é uma barreira física implacável, uma parede de rocha maciça com mais de 3.400 quilômetros de diâmetro que bloqueia qualquer onda de rádio, qualquer telemetria, qualquer pedido de socorro. Quando a nave cruza essa fronteira, o cordão umbilical invisível que liga a tripulação ao controle da missão é sumariamente cortado. Eles estão indo para onde nenhum olho humano jamais olhou. Para o hemisfério que a Lua mantém virado para longe de nós desde o início do sistema solar. E enquanto a estática do rádio toma conta dos ouvidos, uma escuridão primordial envolve a cabine, preparando o palco para o que eles estão prestes a testemunhar. Uma tela verde de tubos catódicos no controle da missão exibe uma linha plana de telemetria morta. Estamos em dezembro de 1968, e a sala em Houston está mergulhada em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo tic-tac dos relógios e pelo zumbido dos ventiladores. Borman, Lovell e Anders acabaram de se tornar os primeiros seres humanos a perder contato absoluto com a Terra. Sua espaçonave viaja a mais de 8 mil quilômetros por hora, deslizando para trás do disco lunar. Mas o que ninguém percebeu foi a brutalidade exata desse corte de sinal. A telemetria não enfraqueceu aos poucos, como um rádio de carro perdendo a estação ao entrar em um túnel. Ela simplesmente deixou de existir. Em um milissegundo, havia o ruído confortante dos controladores de voo, e no milissegundo seguinte, apenas o vácuo. Esse é o momento em que a mecânica celestial impõe sua lei absoluta. A massa colossal da Lua agora está fisicamente entre a cápsula e o planeta natal. E dentro da cabine pressurizada, os três astronautas não estão apenas flutuando no escuro. Eles têm uma tarefa crítica a executar. Para não serem arremessados de volta para o espaço profundo, eles precisam acionar o motor principal exatamente agora, no ponto cego da órbita, sem nenhuma ajuda dos computadores de Houston. Se o motor queimar por tempo demais, a cápsula mergulha para a superfície lunar e se espatifa. Se queimar por tempo de menos, eles são ejetados para uma órbita solar da qual nunca mais poderão voltar. Eles precisam confiar cegamente nos instrumentos, enquanto olham pela escotilha para uma paisagem que nenhum mapa terrestre conseguiu prever com exatidão. O motor é acionado, a vibração percorre a estrutura de alumínio da nave, e quando o empuxo cessa, eles se veem estabilizados em órbita, a 111 quilômetros de altura, deslizando sobre o território mais isolado do universo conhecido. E é então que a verdadeira natureza desse lugar se revela. A luz vermelha de alerta no painel de comunicações pisca silenciosamente dentro da cabine. Até este ponto, a missão era rotina. Até este ponto. Quando os olhos dos astronautas finalmente se ajustam à ausência de luz solar direta iluminados apenas pelo brilho pálido das estrelas e pelo reflexo distante da Via Láctea, a superfície do lado oculto começa a tomar forma, e o que eles veem contradiz a imagem pacífica da Lua que temos da Terra. O lado visível da Lua, aquele que observamos todas as noites, é marcado por grandes planícies escuras, os chamados mares de basalto, que dão à Lua aquela aparência suave e familiar. Mas o lado oculto é um cemitério cósmico de proporções aterrorizantes. A crosta deste lado é dezenas de quilômetros mais espessa. Não há mares calmos aqui. Há apenas uma topografia caótica, brutalizada por bilhões de anos de impactos de asteroides e cometas. A nave sobrevoa crateras dentro de crateras, cicatrizes sobrepostas em uma escala que a mente humana tem dificuldade de processar. Eles passam por cima da bacia de Aitken, uma depressão colossal com mais de 2 mil quilômetros de diâmetro e 13 quilômetros de profundidade, uma das maiores crateras de impacto de todo o sistema solar. A sensação visual não é de estar orbitando um satélite, mas sim de estar caindo em direção a um campo de batalha antigo, congelado no tempo, onde a violência do cosmo primitivo ficou registrada na rocha. Os astronautas observam montanhas afiadas que nunca sentiram a erosão do vento ou da água, erguendo-se silenciosamente do fundo de abismos escuros. A 384 mil quilômetros de casa, a realidade física do universo se impõe. E isso é só a parte que os dados confirmam, porque olhar para essa devastação absoluta, sabendo que você é o único ser vivo em raio de centenas de milhares de quilômetros, desencadeia algo muito mais profundo. A confirmação da geografia alienígena abre as portas para uma vastidão psicológica que nenhum simulador na Terra poderia replicar. O silêncio do rádio começa a pesar não como uma falha técnica, mas como uma presença física dentro do traje espacial. O reflexo pálido dos mostradores ilumina o rosto tenso do piloto flutuando no escuro da cápsula. O zumbido dos sistemas de suporte de vida é o único som que existe. A respiração ecoando dentro do capacete, um clique metálico de um interruptor sendo acionado. A perspectiva muda. Não estamos mais olhando para a Lua lá fora. Estamos olhando para a mente humana aqui dentro. O controle da missão não existe. As famílias não existem. A história da civilização humana, as guerras, as artes, as fronteiras, tudo isso está escondido atrás de uma parede de rocha impenetrável. Para o universo, neste exato momento de silêncio de rádio, a humanidade se resume a três homens encapsulados em um cilindro de metal frágil. E se o verdadeiro abismo do lado oculto não for a paisagem alienígena lá fora, mas o isolamento esmagador que desperta dentro da consciência humana? Eles estão mais isolados do que qualquer explorador nos oceanos da Terra jamais esteve. Um marinheiro perdido no Pacífico ainda respira o mesmo ar, ainda sente a mesma gravidade, ainda olha para as mesmas estrelas. Aqui, a própria textura da realidade é estrangeira. A ausência da Terra no céu cria um vazio cognitivo. O cérebro humano evoluiu sob a luz do Sol e a presença reconfortante do horizonte terrestre. Tirar isso é remover a âncora da sanidade. O tempo parece desacelerar. Cada minuto dos 45 minutos de bloqueio de sinal se estica quanto não. Os astronautas tiram fotografias em preto e branco, documentando o terreno acidentado, mas os movimentos são mecânicos. Há uma reverência silenciosa imposta pelo ambiente. A nave continua sua órbita, contornando a curvatura lunar, aproximando-se lentamente do horizonte onde a luz do Sol começa a rasgar a escuridão. Lembra daquele oceano de crateras mortas do início? Ele finalmente faz sentido. E a resposta cria um problema maior. Porque a brutalidade do lado oculto não é apenas um registro do passado violento do sistema solar. Ela é um escudo. O lado oculto recebeu os golpes mais duros para que o lado visível e, consequentemente, a Terra, fossem poupados de parte dessa aniquilação cósmica. Mas, ao entenderem isso, A órbita os leva para o Terminador, a linha onde a noite lunar encontra o dia. E o que os aguarda do outro lado dessa linha vai redefinir nossa espécie. A poeira cinzenta da superfície lunar desliza silenciosamente a 112 quilômetros por baixo da escotilha. O que vem a seguir não estava em nenhum briefing. A cápsula Apollo gira lentamente em seu eixo para manter o controle térmico. Os três homens olham pela pequena janela de vidro, esperando ver apenas a continuação monótona da paisagem cinzenta sendo iluminada pelo sol. Mas então, subindo lentamente acima do horizonte desolado e estéril da Lua, surge um ponto de cor. Uma esfera frágil, rodopiando com nuvens brancas e oceanos de um azul impossível, contrastando violentamente com a escuridão infinita e o cinza morto do primeiro plano. É a Terra, o nascer da Terra. O choque é instantâneo. O astronauta William Anders larga o plano de voo e busca freneticamente um rolo de filme colorido para a câmera Hasselblad. A pressa nos movimentos dentro da cabine é o reflexo de uma epifania. Eles viajaram 384 mil quilômetros para explorar a Lua, mas a verdadeira descoberta, o verdadeiro impacto de cruzar o lado oculto, foi descobrir a Terra. Ver o planeta inteiro suspenso no vazio, sem bordas visíveis, frágil como uma gota de água no meio de um oceano de escuridão hostil, muda a arquitetura da mente. O lado oculto forçou a privação sensorial máxima para que o retorno da imagem da Terra tivesse o peso de uma revelação. E essa revelação não ficou no passado. Em abril de 2026, a missão Artemis II levou quatro novos astronautas, Wiseman, Glover, Koch e Hansen, de volta a essa mesma sombra. Eles foram ainda mais fundo, quebrando o recorde de distância da Apollo 13, atingindo quase 400 mil quilômetros de distância da Terra. Eles mergulharam no mesmo silêncio de rádio, sobrevoaram as mesmas crateras ocultas, enfrentaram o mesmo isolamento absoluto. E a sombra lunar provou que seu poder permanece intacto. A tecnologia mudou, as naves são mais avançadas, mas o impacto esmagador de estar do outro lado da Lua é uma constante humana inalterável. Mas qual é a cicatriz permanente que essa visão deixa naqueles que retornam do abismo? O ruído branco do alto-falante subitamente estala com a voz distorcida de um homem rompendo o silêncio. A telemetria volta a fluir nas telas em Houston. O contato é restabelecido. A mente humana, quando privada do planeta Terra e mergulhada no deserto absoluto do lado oculto da Lua, não se quebra, ela se expande. A privação forçou a tripulação a olhar para trás, transformando a sombra lunar no espelho mais poderoso já construído pela natureza. O isolamento extremo provou que a ausência do nosso mundo é o único mecanismo capaz de nos mostrar o verdadeiro valor e a extrema fragilidade da nossa existência no cosmos. O lado oculto não é rocha, é o ponto de contraste necessário para entendermos quem somos. Mas as crateras silenciosas daquele hemisfério escondem anomalias magnéticas e estruturas metálicas maciças enterradas sobre o regolito que desafiam completamente os nossos modelos de formação planetária. A luz da Terra ilumina o painel de instrumentos por última vez, enquanto a cápsula continua sua trajetória matemática, deslizando lentamente de volta para a escuridão onde as estrelas não piscam.